talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas. Central da Biografia. Opa, sejam bem-vindos. Alô você, tudo bem? Meus amigos e minhas amigas do rádio, em todo o Brasil, acompanhando aqui, nesta emissora líder de audiência. Mais uma vez, com a graça de Deus, o Negrão Edgar de Souza chega mais uma vez. É mais um Central da Biografia. E hoje, nós estaremos homenageando Reginaldo Rossi, que infelizmente nos deixou e hoje ele mora junto com Deus. E Reginaldo Rossi é o homenageado de hoje no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente e tem toda razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar. Por isso, eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. Central da Biografia. Meus amigos, antes da gente falar desta grande fera da música brega, e aliás é conhecido em todo o mundo, viu gente? Foi um grande nome da nossa música. A gente gostaria de cumprimentar você na tua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade. Um abraço do tamanho do Brasil. Bora começar então, Central da Biografia, Reginaldo Rossi. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Bem, meus amigos e minhas amigas, Reginaldo Rossi, que hoje mora ao lado de Deus, foi um cantor conhecido como Rei do Brega, e é realmente conhecido como Rei do Brega. Um artista é um dos precursores do gênero brega, embora tenha influências do rock inglês e também da MPB na sua carreira musical. Sem sombra de dúvidas, Reginaldo Rossi sempre foi muito respeitado. E o artista começou a sua trajetória na música durante os anos 60, em pleno movimento da Jovem Guarda, com a, segundo o próprio, primeira banda de rock do Nordeste do país. O nome da banda? The Silver Jets. O Central da Biografia hoje é com Reginaldo Rossi. Você vai me matar, ou então deixar louco, com esse corpo moço e esse jeito de olhar, de quem sabe tudo, que manja tudo, entende tudo o que um homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. Existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar, ou então deixar louco, com esse corpo moço e esse jeito de olhar, de quem sabe tudo, que manja tudo, entende tudo. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo, e eu que jamais pensei ser bobo, me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar, ou então deixa logo. Você vai me matar, ou então deixa logo. Você vai me matar. Você está ouvindo Central da Biografia. Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia. Olha só, Reginaldo Rossi tem mais de 30 discos em sua carreira, muitos discos, incluindo alguns álbuns de estúdio e também ao vivo. O primeiro disco do cantor foi O Pão, e isto aconteceu no ano de 1966, foi lançado pela Chantecler. Entre os mais recentes, Cabaré do Rossi saiu no ano de 2010, com todos os seus lançamentos. E Rossi conquistou em seus 50 anos de carreira 14 discos de ouro, 2 de platina, 1 platina duplo e 1 disco de diamante. Reginaldo Rossi, Mora ao Lado de Deus, deixou saudade e a gente vai curtir um pouquinho da musicalidade de Reginaldo Rossi. Tanto tempo eu esperava que você fosse voltar aqui, mas o tempo foi passando e você se acostumando a viver longe de mim. Tanto tempo eu esperava que você fosse voltar aqui, mas o tempo foi passando e você se acostumando a viver longe de mim. Eu não posso mais ficar aqui lamentando o tempo que perdi, pois sei na verdade você não vai voltar. Vou sair e procurar alguém, alguém que espera como eu também. Vou tentar lhe esquecer e não mais sofrer. Você está ouvindo Central da Biografia. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava, beija-me mucho,

está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. É de sol, eu vou te encontrar, tomar a tua mão, levar pra aquele bar, pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar, tomar a tua mão, pra um canto te levar, te dar milhões de beijos pra gente esquentar. Quando é outono, eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações, e todos transbordando de amor para te dar. É de sol, eu vou te encontrar, tomar a tua mão, levar pra aquele bar, pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, e quando está chovendo, também vou te encontrar, tomar a tua mão, pra um canto te levar, te dar milhões de beijos pra gente esquentar. Eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor. Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações. Parece até que eu tenho 300 corações, e todos transbordando de amor para te dar. Ah, bicho, comigo não tem esse papo de inverno, verão, outono, primavera. Eu te amo com toda a força do meu coração em todos os momentos. Pode estar o maior terremoto do mundo que eu tô do teu lado. E quando tá fazendo sol, é claro que a gente tá curtindo uma tremenda praia em Recife. Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Belíssimas músicas de Reginaldo Rossi, mas meus amigos e minhas amigas, um minutinho e daqui a pouco a gente volta com mais meia hora desta grande fera da música, Reginaldo Rossi, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, meus amigos, estamos de volta. Mais meia hora do Central da Biografia com Reginaldo Rossi. Eu te amei, me entreguei de um jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturadas com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra, leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, e apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana. Eu te amei, me entreguei de um jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar, porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturadas com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra, leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, e apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturadas com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra, leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, e apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana, leviana, leviana, leviana. Você não presta, mas eu te amo. Gostosa, maravilhosa, você me deixa louco, você me deixa doidão. E quando você requebra... Gente amiga, embora tenha mais de 300 composições gravadas, além das diversas faixas que gravou de outros compositores, Reginaldo Rossi se tornou uma febre em todo o país apenas após o lançamento de Garçom. Garçom, aqui nesta mesa do bar. Então, isto aconteceu em 1998. A música tocou nas rádios e em programas de televisão com muita frequência naquele ano e em alguns dos anos posteriores. Aliás, até hoje a gente ouve muito esta grande música de Reginaldo Rossi, a música Garçom. Mas, gente amiga, fala em música. Vamos com música. Reginaldo Rossi no Central da Biografia. Cantar com a banda Calypso é uma honra para mim e para qualquer cantor do mundo. Não, eu não posso negar que te amo demais. Só Deus sabe a falta que você me faz. Volta pra mim, meu amor. A minha vida mudou sem você do meu lado. Sei que o erro foi meu, não precisa dizer. Eu fiz tudo errado, eu falhei com você. Mas eu não sabia o tesouro que eu tinha em minha mão. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde, fica só lamentando.

que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Você está ouvindo? Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto, mas te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, meus amigos, Reginaldo Rossi, hoje o homenageado do Central da Biografia. Mas, meus amigos, uma parte realmente muito dolorosa de falar para você, mas é importante, né? Reginaldo Rossi faleceu em 2013 e foi vítima de um câncer na região pulmonar. Ele faleceu aos 69 anos de idade. O cantor estava na UTI desde o dia 27 de novembro e teve uma piora em meados de dezembro. No dia 20 de dezembro, o Rei do Brega teve o óbito confirmado no Hospital Memorial São José, isso em Recife. Que pena, uma grande perda. Você está ouvindo Central da Biografia. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Minha

amor, meu bem, má fama. Mora amor, meu bem, má fama. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu posso bem ser ninguém pra você, mas eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você, mas com amor vou vencer. Você disse que eu me afastasse, ficasse distante, pois me achas tão pobre, tão feio, tão deselegante. E até você disse que tem preconceito de cor, mas eu tenho uma arma mais forte, sou feito de amor. Eu posso bem ser ninguém pra você, mas eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você, mas com amor vou vencer. Outro dia você me falou que eu não valho nada, que eu não passo de um pé de chinelo, uma roupa rasgada. Eu calado fiquei, em resposta te dei uma flor, pois teu ódio caminha bem perto do teu grande amor. Eu posso bem ser ninguém pra você, mas eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você, mas com amor vou vencer. E eu tenho certeza que um dia você vai mudar. Meu amor é tão grande, tão forte, pode esperar. Pois nobreza, beleza, riqueza é coisa interior, e o mais importante na vida é humildade e amor. Eu posso bem ser ninguém pra você, mas eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você, mas com amor vou vencer. Eu não sou a última coisa do mundo. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Mas meus amigos e minhas amigas, com essas e outras, estamos encerrando o Central da Biografia com Reginaldo Rossi. O Edgar de Souza deixa um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho da sua enorme audiência, a todos os companheiros locutores, aos diretores de emissora e também ao público ouvinte que nos acompanha sempre, inclusive no Facebook. Um grande abraço do Negrão Edgar de Souza. Saúde pra todo mundo. Tchau, gente. Meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente e tem toda razão. Garçom, mas eu só quero chorar,